Nenhum dos senhores é bem-vindo aqui! Preparem suas almas! Porque os seus corpos já nos pertencem! Aê! Oh, yeah. tá de sacanagem? Não, brincalhão! Você é um fanfarrão, xerife! Não tem brincadeira! Tá de caô com a minha cara, porra? Vou te dar explanação. Cala a boca, não terminei não! Vou cobrar geral, hein! Pode cobrar, o papo tem que ser reto! Se for torto, é com vocês mesmo, tá ligado? Yeah, boy! Pede pra ir embora, o senhor não vai conseguir. Pede pra ir embora, seu merda! O turno inteiro eu vi que o senhor é um fraco, alto! Eu desisto! Competentes! Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Jamais! Nunca! Muito obrigado, senhores! E eu vou fazer o senhor desistir! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, senão você vai sair! De baixo de porrada! Você tá entendendo? Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu! Eu vou retomar o raciocínio.